de Janeiro to the world. DJ Markand. I'm gonna make you sweat. Future, ainda Donna Summer com Carry On, CC Music Factory, Freedom Williams com Gonna Make You Sweet. Alphaville Big in Japan, versão de 1992, ainda Free com Eternity. Information Society, versão de 2014 para Running, chamada Lance Springsteen, Soulful House Mix. É, esse foi o primeiro bloco do Flash House de hoje. Ainda tem um segundo, hein? Stop é o nome da música que tá rolando, tá? Mas não stop não, daqui a pouco tem o segundo bloco, você não pode sair daí, ok? E eu prometo que tem muita coisa bacana pra rolar, tá? Tem Ace of Base, Adamski, Pat Mick, Cult Move, Right Said Fred. Então, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. 24 horas por dia, transmitindo músicas de qualidade para todo o planeta. Rio Sul Rádio. 18 horas e 33 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que você aprende faz mais ainda. É por isso que com a cultura inglesa, você fica fluente além do inglês. Você se destaca no mercado de trabalho e ainda se prepara para o mundo, porque a cultura tem turmas para adultos, muita conversação, além de ser um dos maiores aprovadores em exames internacionais. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24. 34010292 e em Resende 33212270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Ace of Base.

rádio. Flash House. Remember when we touched?

rompendo os limites do